A luta é grande e o cristão não desanima. Numa revolta o crente passa por cima. A Bíblia diz que se passarmos pelas águas não nos submergirão. Fornalha ardente não queima crente de fogo. Fogo na vida do cristão produz renovo. Diante de tudo o cristão vai dando glória. É só vitória. É só vitória na vida do vencedor. Ele dá glória na alegria e na dor. Diabo padece na mão do crente que olha e sofre. É só vitória. É só vitória na vida do vencedor. Ele dá glória na alegria e na dor. Diabo padece na mão do crente que olha e sofre. É só vitória. Vencedor nunca vencido. Ele não foge, mas enfrenta o inimigo. É vitorioso porque serve a um Deus forte que lhe faz um vencedor. Porta fechada para ele é porta aberta. Seu Deus não falha, mas chega na hora certa. Diante de tudo o cristão vai dando glória. É só vitória. É só vitória na vida do vencedor. Ele dá glória na alegria e na dor. Diabo padece na mão do crente que olha sua vida. É só vitória. É só vitória na vida do vencedor. Ele dá glória na alegria e na dor. Diabo padece nas mãos do crente que olha sua vida. É só vitória. É só vitória, só vitória, só vitória. É só vitória, só vitória, só vitória. Padece na mão do crente que olha e sofre. É só vitória. É só vitória, só vitória, só vitória. É só vitória, só vitória, só vitória. Diabo padece na mão do crente que olha e sofre. É só vitória. Diabo padece na mão do crente que olha e sofre. É só vitória.